Irmãozinho, me explica uma coisa aí a respeito desse negócio da política aí, desse negócio de impeachment, esse negócio. Se a Dilma cair, ela pega o Vasco na Série B, é?